Manassés quer dizer: o Senhor me fez esquecer. Que chegue esse tempo de Manassés na sua vida. Aleluia. Você possa cantar.